deixar antes de morrer. Nunca fui só logo às praças pra ajudar. O detetive da Scotland Yard vai investigar os principais suspeitos. Um sujeito com jeito de Alibaba. A mocinha sentou-se de antemão, dizendo que era filha de um barão. O sujeito era um duque canastrão, que acusou o mordomo da mansão. E o mordomo era um conte que fugiu. De mão no pote, deu no pinote e foi pro Brasil. Elementar, meu cara. Com tanto nobre em crime, tão bebê. Mas outros têm de mal.